Parte 3. Acho que a simples menção de Paris me proporcionou um prazer que me pareceu extraordinário, um alívio tão próximo do bem-estar que me espantei, não só de senti-lo, mas também de quase tê-lo esquecido. Não sei se pode compreender o que digo. Minha expressão pode não lhe parecer convincente agora, pois atualmente Paris significa algo muito diferente do que significava então, naqueles dias, naquela hora. Mas mesmo assim, até hoje, pensar em Paris me proporciona algo próximo daquela felicidade. E atualmente tenho mais razões do que nunca para dizer que a felicidade é algo muito diferente de tudo que um dia sentirei. Ou do que merecerei sentir. Não sou tão apaixonado assim pela felicidade, mas o nome Paris me provoca algo parecido. Geralmente a beleza mortal me causa dor e a grandeza mortal me enche daquela melancolia que senti tão desesperadamente no mar Mediterrâneo. Mas Paris, Paris me fascinou, de modo que esqueci completamente de mim. Esqueci-me da coisa condenada e sobrenatural que palpitava sob pele e roupas mortais. Paris me conquistou, iluminando e recompensando com mais força do que qualquer promessa. Era mãe de Nova Aliança. Compreenda isto primeiro. Tinha gerado Nova Aliança, dando-lhe sua primeira população. E era com ela que Nova Aliança tentava há tanto tempo se parecer. Mas Nova Aliança, apesar de bela e desesperadamente viva, era desesperadamente frágil. Tinha algo eternamente selvagem e primitivo, algo que ameaçava a vida exótica e sofisticada por todos os lados. Nenhum centímetro daquelas ruas de madeira, nenhum tijolo das movimentadas casas espanholas, deixara de sair da selva feroz que sempre cercaria a cidade, pronta para engolfá-la. Furacões, enchentes, febres, a praga. E a própria umidade do clima da Louisiana agia incansavelmente em cada fachada de madeira ou de pedra, fazendo com que Nova Orleans sempre parecesse um sonho na imaginação da população trabalhadora, um sonho conservado a cada segundo por uma vontade coletiva inconsciente, mas tenaz. Mas Paris, Paris era por si só um universo inteiro cercado e modelado pela história. Era assim que parecia naqueles dias de Napoleão III. Com seus prédios altos, suas catedrais maciças, seus imponentes bulevares e suas antigas e sinuosas ruas medievais, tão vasta e indestrutível quanto a própria natureza. Tudo era envolvido por ela, por seu povo volátil e cativante, invadindo galerias, teatros e cafés, gerando sem parar gênio e santidade, filosofia e guerra, frivolidade e a mais pura arte. De modo que dava a impressão que todo o resto do mundo estava mergulhado em escuridão. O que era puro, belo ou essencial ainda deveria ser procurado em seu seio. Até mesmo as majestosas árvores que enfeitavam e protegiam as ruas pareciam sintonizadas com ela. E as águas do Sena, calmas e belas ao recortarem seu coração. De modo que a terra naquele ponto, tão moldada por sangue e consciência, deixara de ser terra e se transformara em Paris. Estávamos vivos de novo. Estávamos apaixonados e tão eufóricos depois daquelas noites vagando desesperados pela Europa Oriental, que me rendi completamente quando Cláudia nos fez ir para o Hotel St. Gabriel, no Boulevard dos Capuchinhos. Tinha fama de ser um dos maiores hotéis da Europa, seus imensos quartos diminuindo a lembrança de nossa velha casa, ao mesmo tempo em que a trazia de volta à memória com seu confortável esplendor. Ficamos em uma das melhores suítes. Nossas janelas davam para o próprio bulevar iluminado, a gás, onde, no começo da noite, as calçadas de asfalto fervilhavam de carrinhos e uma interminável corrente de carruagens deslizava, levando damas ricamente vestidas e seus cavalheiros para a ópera cômica, ao balé, teatros, bailes e recepções intermináveis nas Tuileries. Cláudia me apresentou com delicadeza e lógica seus motivos para tantos gastos, mas eu podia notar que ficava impaciente por ter de conseguir tudo através de mim. Era desgastante. O hotel, disse ela, nos proporcionaria completa liberdade. Nossos hábitos noturnos passariam despercebidos na contínua torrente de turistas europeus. Nossos quartos seriam imaculadamente conservados por uma equipe anônima, ao mesmo tempo que o preço exorbitante garantiria nossa vida privada e nossa segurança. Mas havia mais que isso. Um propósito febril a movia. Este é o meu mundo. explicou-me, sentando na cadeirinha de veludo em frente ao balcão aberto, olhando a longa fila de carros parando um a um na porta do hotel. Preciso tê-lo como eu gosto, continuou, como se falasse sozinha. E ele era como ela gostava, com reluzente papel de parede rosa e dourado, cheio de móveis de damasco e veludo, travesseiros bordados e cortinas de seda na cama de colunas. Diariamente surgiam dúzias de rosas nas cornijas de mármore e nas mesas incrustadas, entulhando a alcova cortinada de seu quarto de vestir, interminavelmente refletido em espelhos lapidados. Finalmente, ela encheu as altas janelas francesas com um verdadeiro jardim de camélias e samambaias. Sinto falta das flores. Mais do que tudo, sinto falta das flores, ela dizia. E continuou a procurá-las até mesmo nas telas que compramos em lojas e galerias, quadros tão magníficos como jamais vira em Nova Orleans. Desde os buquês de feição clássica, tão naturais que dava vontade de se pegar as pétalas caídas sobre uma toalha tridimensional, até um novo e perturbador estilo no qual as cores pareciam arder com tal intensidade que destruíam as linhas antigas, a antiga solidez, oferecendo uma visão parecida com a daqueles estados em que fico próximo ao delírio e flores crescem frente a meus olhos, cintilando como chamas de lâmpadas. Paris desabrochava naqueles quartos. Ali eu me senti em casa, novamente abandonado, abandonando sonhos de simplicidade etérea, pois o ar era doce como o ar de nosso pátio na Rua Royale, e tudo palpitava numa chocante profusão de gás que subjugava até mesmo os tetos ornamentados e agora sem sombras. A luz corria nos arabescos dourados, cintilava nos pingentes dos lustres. Não existia escuridão, não havia vampiros. E mesmo remoído por minhas indagações, era bom pensar que durante uma hora pai e filha subiriam em um cabriolé tão civilizadamente luxuoso, apenas para passear pelos bancos do Sena, pela ponte que dava no Quartier Latin, para vagar pelas ruas mais estreitas e escuras, em busca de história e não de vítimas. E depois retornariam para o relógio imperturbável, os protetores de cobre da lareira e as cartas colocadas na mesa. Livros de poetas, o programa de uma peça, e à nossa volta o murmúrio suave do vasto hotel. Violinos distantes, uma mulher falando rápida e animadamente, entre o ciciar de sua escova de cabelo, e um homem no último andar repetindo sem parar para o ar da noite. Eu compreendo, começo a compreender, estou começando a compreender. E o que era o que você queria? Perguntou Cláudia, talvez somente para eu saber que ela não tinha me esquecido, pois já estava calada há horas. Nada a respeito de vampiros. Mas havia algo de errado. Não era a antiga serenidade, a melancolia que significava introspecção. Havia uma tristeza, uma vaga insatisfação. E apesar de tudo isso desaparecer de seu olhar quando eu a chamava ou respondia às suas perguntas, a raiva parecia estar muito próxima da superfície. Oh, você sabe o que eu queria. Respondi, persistindo no mito de meu livre-arbítrio. Um sótão perto da Sorbonne, suficientemente próximo do barulho da rua Saint-Michel, suficientemente afastado. Mas só gostaria de estar lá se você também gostasse. Podia ver que ela se interessava, mas sem me olhar, como se dissesse: você não tem jeito. Não se aproxime demais. Não me pergunte o que estou lhe perguntando. Está contente? Minha memória é nítida demais, aguçada demais. As coisas deviam ficar guardadas e o que não se resolvesse deveria se desvanecer. Mas as imagens ficam próximas de meu coração como retratos em medalhões, ainda que sejam retratados tão monstruosos que nenhum artista ou câmera jamais poderia registrar. E sempre via Cláudia ao lado do piano na última noite em que Lestat tocou, preparando-se para morrer. O rosto dela, quando ele zombou de seu tamanho, aquela careta que subitamente se transformou em verdadeira máscara. Um pouco de atenção poderia ter salvado sua vida, se é que na realidade pudesse estar morto. Algo se formava em Claude, revelando-se lentamente para a testemunha mais relutante do mundo. Sua nova paixão eram anéis e pulseiras que uma menina não usaria. Seu andar firme e orgulhoso não era o de uma criança. Muitas vezes entrava em pequenas lojas antes de mim e mostrava, com um dedo autoritário, os perfumes ou luvas que pagaria sozinha. Eu nunca me afastava e sempre me sentia mal. Não porque temesse qualquer coisa naquela vasta cidade, mas porque temia Cláudia. Sempre tinha se apresentado às suas vítimas como uma criança perdida, ou uma órfã. Mas agora parecia mostrar algo mais, algo perverso, chocante para os passantes, que a ela sucumbiam. Geralmente isto acontecia em segredo. Eu era deixado, durante uma hora assombrando os edifícios esculpidos de Notre-Dame, ou sentado na carruagem em frente a um parque. Certa noite, quando acordei na luxuosa cama da suíte do hotel, meu livro, desconfortavelmente amassado sob o corpo, percebi que ela já havia saído. Não ousei perguntar aos serviçais se a tinham visto. Estávamos habituados a passar invisíveis por eles, para quem não tínhamos nomes. Vasculhei os corredores atrás dela, as ruas laterais, até mesmo o salão de bailes, onde os mais inexplicáveis temores me assolaram, ao pensar nela ali sozinha. Encontrei-a finalmente saindo de uma porta lateral do saguão, seu cabelo salpicado de chuva sob chapéu, a criança correndo em escapada furtiva, iluminando as faces de homens e mulheres encantados ao subir a majestosa escada e passar por mim como se não me visse. Uma impossibilidade, um estranho e gracioso desprezo. Fechei a porta atrás de mim exatamente no momento em que ela tirava a capa e sacudia a torrente dourada de gotas de chuva em seus cabelos. Sacudia, sacudia. As fitas do chapéu penderam flácidas e senti um alívio palpável ao ver o vestido infantil, aquelas fitas e algo maravilhosamente confortador em seus braços. Uma boneca de porcelana. Não me disse nada. Brincava com a boneca. Presos de algum modo com ganchos ou arames sob seu vestido de babados, seus pezinhos tilintavam como um sino. É uma dama em forma de boneca? Disse olhando para mim. Vê? Uma dama boneca. Colocou-a na penteadeira. Exato, murmurei. Foi uma mulher quem fez, disse. Ela faz bebês, todos iguais, em uma loja de bonecos bebês, e eu lhe disse que queria uma dama. Havia sarcasmo, mistério. Sentou-se com o cabelo molhado cobrindo-lhe a testa, atenta à boneca. Sabe por que a fez para mim? Perguntou. Eu queria que o quarto tivesse sombras, que eu pudesse me afastar do círculo quente do fogo supérfluo e penetrar num pouco de escuridão, que não estivesse sentado na cama como se fosse um palco iluminado, vendo-a à minha frente refletida em seus espelhos, com suas mangas fofas. Porque você é uma linda criança, e ela quis fazê-la feliz. Eu disse, minha voz baixa e soando estranha. Ela gargalhava silenciosamente. Uma linda criança, disse, olhando para mim. Isso que você ainda acha que sou? E seu rosto fechou-se enquanto voltava a brincar com a boneca, seus dedos puxando a gotinha de crochê até os seios de porcelana. Sim, pareço-me com os bebês que ela faz. Eu sou um de seus bebês. Devia vê-la trabalhando na loja, inclinada sobre suas bonecas, todas com o mesmo rosto, os mesmos lábios. Levou os dedos aos próprios lábios. De repente pareceu que algo mudava de posição. Algo entre as próprias paredes do quarto e os espelhos tremeram com a imagem dela como se a terra suspirasse em seus alicerces. Carruagens ressoavam nas ruas, mas estavam muito distantes. E então viu que seu vulto ainda infantil estava fazendo. Uma das mãos segurava a boneca, a outra continuava sobre os lábios. E a mão que segurava a boneca a esmagava, apertando e estalando até que se partisse e só restasse um monte de vidro que agora caía de sua mão aberta e sangrenta sobre o tapete. Rasgou o vestidinho até transformá-lo em minúsculas partículas e afastei o olhar para vê-la somente no espelho lapidado sobre a lareira, seus olhos examinando-me dos pés à cabeça. Ela se moveu pelo espelho em minha direção e aproximou-se da cama. Por que olha para o outro lado? Por que não me encara? Perguntou, a voz muito suave, exatamente como um sino de prata. Ela sorriu baixinho, um riso de mulher, e disse: Acha que serei sua filha para sempre? Você é o pai dos loucos? Ou o louco dos pais? Está sendo indelicada, respondi. Indelicadeza. Acho que ela meneou a cabeça. Ela era uma brasa no canto de meu olho. Chamas azuis. Chamas douradas. E o que pensa que é? Perguntei, o mais delicadamente que pude. Fora daqui. Apontei para a janela aberta. Muitas coisas? Sorriu. Muitas coisas. Os homens têm explicações maravilhosas. Já viu as pessoinhas nos parques e circos? Os aleijões que os homens pagam para se divertir? Eu não passava de um aprendiz de feiticeiro. Explodi de repente, contra a vontade. Aprendiz! Queria tocá-la, alisar seu cabelo, mas continuei sentado com medo dela, sua raiva como um fósforo prestes a se acender. Ela sorriu de novo, puxando minha mão para seu colo, cobrindo-a o melhor que pôde com sua mão. Aprendiz, sim. Riu. Mas diga-me uma coisa diferente, do alto de sua arrogância. Como é fazer amor? Antes que quisesse, comecei a me afastar dela, procurando, como um homem mortal embaraçado, minha capa e minhas luvas. Não se lembra? Perguntou absolutamente calma, enquanto eu levava a mão à maçaneta de cobre. Parei, sentindo seu olhar em minhas costas, envergonhado, e depois me virei como se pensasse. Onde estou indo? O que farei? Por que continuo aqui? Era algo apressado. Disse, tentando agora encará-la. Como seus olhos eram perfeitamente, friamente, azuis. Como pareciam sinceros. E, sempre agradável, algo intenso que rapidamente se perde. Acho que era uma sombra pálida do ato de matar. Ah, disse ela. Assim como lhe ferir, como estou fazendo, também é uma sombra pálida do ato de matar. Sim, madame, disse-lhe. Estou inclinado a acreditar que está certa. E curvando-me levemente, lhe desejei boa noite. Só muito tempo depois de deixá-la, consegui diminuir o passo, cruzar o Sena. Queria escuridão, esconder-me dela e dos sentimentos que brotaram em mim, do imenso medo de ser inteiramente incapaz de fazê-la feliz, ou de me fazer feliz, agradando-a. Teria-lhe dado o mundo para satisfazê-la, o mundo que agora possuíamos, que parecia ao mesmo tempo vazio e eterno. Mas fora ofendido por suas palavras e por seus olhos, sem nenhuma explicação, das que perpassavam sem parar minha mente, até se formarem em meus lábios em murmúrios desesperados ao deixar a rua St. Mitchell e penetrar cada vez mais profundamente nas ruas escuras e antigas do Quartier Latin. Nenhuma explicação parecia amenizar o que eu imaginava ser sua profunda insatisfação, ou minha própria dor. Finalmente deixei as palavras, mantendo um estranho canto. Encontrava-me no silêncio negro de uma rua medieval, seguindo às cegas suas curvas bruscas, confortado pela altura de seus prédios estreitos que pareciam capazes de tombar a qualquer momento, fechando a passagem como uma costura sob as estrelas indiferentes. Não posso fazê-la feliz. Não a faço feliz. E sua infelicidade aumenta a cada dia. Era esse meu canto, que repetia como um rosário, um encantamento para mudar os fatos, sua inevitável desilusão com nossa busca, que nos deixara naquele limbo onde assenti afastar-se de mim, anulando-me com suas imensas necessidades. Até senti um ciúme irracional da artesã a quem confiara seu desejo por aquela dama diminuta e tilintante. Podia a mulher lhe dar por um instante algo a que Cláudia se agarrara em minha presença, como se eu não estivesse ali. O que significava isto? Aonde levaria? Desde que chegara a Paris meses atrás, nunca percebera tão inteiramente a imensidão da cidade, nem como podia passar daquela rua sinuosa e escura que escolhera para um mundo de prazeres que jamais havia achado tudo isso tão inútil. Inútil para ela, se não conseguisse aplacar sua ira, se não pudesse de algum modo atingir os limites que parecia tão amargamente desconhecer. Eu estava desamparado, ela estava desamparada, mas ela era mais forte que eu. E eu sabia, compreender até mesmo quando me afastei dela no hotel, que seus olhos ocultavam seu irremediável amor por mim. Tonto, preocupado e agora confortavelmente perdido, percebi com implacáveis sentidos de vampiro que estava sendo seguido. Meu primeiro pensamento foi irracional. Ela tinha saído atrás de mim. E mais esperta do que eu, me seguira à distância. Mas com a mesma força dessa ideia, outra me ocorreu, algo ainda mais cruel, em face de tudo quanto se passara entre nós. Os passos eram pesados demais para ela. Era simplesmente algum mortal andando pela mesma ruela, caminhando distraidamente para a morte. Assim segui em frente, quase pronta a mergulhar novamente em minha dor, pois a merecia, quando minha mente disse: "Você é tolo, escute." E notei que aqueles passos, ecoando muito longe de mim, mantinham perfeita sincronia com os meus. Um acaso. Porque, se eram mortais, estavam distantes demais para ouvidos humanos. Mas quando parei para pensar a respeito, eles também pararam. E quando comecei a dizer: "Louis está enganado", e recomecei a andar, fizeram o mesmo. Passada sobre passada, ganhando velocidade comigo. E então aconteceu algo notável. Em guarda, como estava, com os passos que me seguiam, tropecei numa telha caída e fui jogado contra a parede. E atrás de mim, sempre atrás de mim, aqueles passos repetiam com perfeição o ritmo seco e arrastado de minha queda. Fiquei espantado, e em estado de alarme que superava muito medo. À direita e à esquerda, a rua estava escura. Nem mesmo uma luz embaçada brilhava na janela de um sótão. A única segurança que me restava, a grande distância entre os passos e eu, era, como já disse, a garantia de que não eram humanos. Não tinha a menor ideia do que fazer, e sentia o desejo quase irresistível de chamar aquele ser para dar-lhe boas-vindas, deixá-lo saber o mais rápido e completamente possível que eu o esperava. Tinha-o procurado e iria enfrentá-lo. Mas tinha medo. A única coisa razoável era andar, esperando que me alcançasse. Foi o que fiz, voltando a ouvir meus passos, e a distância entre nós continuou a mesma. A tensão cresceu em mim, a escuridão à minha volta se tornando cada vez mais ameaçadora, e repeti muitas vezes, medindo aqueles passos: "Por que me segue? Por que me deixa saber que está aí?" Então virei. Uma curva fechada e um jato de luz surgiu à minha frente, na esquina distante. A rua se transformara em ladeira e eu andava muito devagar, o coração ensurdecendo os ouvidos, relutante em me revelar eventualmente sob a luz. E ao hesitar, parando na verdade, bem em frente à curva, algo rufou e retiniu, como se o telhado da casa a meu lado houvesse despencado. Saí fora bem a tempo antes que um punhado de telhas se arrebentasse na rua, uma delas arranhando meu ombro. Tudo ficou quieto de novo. Fitei as telhas, ouvindo, esperando. E depois, lentamente, fui virando a esquina e penetrando na luz, simplesmente para ver ali, parado no alto da rua, sob o lampião de gás, o vulto inconfundível de outro vampiro. Era imensamente alto. Apesar de esguio como eu, o rosto branco e comprido brilhando intensamente sob a luz. Seus olhos grandes e pretos fitando-me com o que parecia um claro espanto. Sua perna direita estava ligeiramente dobrada, como se tivesse parado no meio de um passo. Subitamente notei não só que seu cabelo preto, comprido e cheio, estava penteado exatamente como o meu, que vestíamos capas, sobretudo, idênticos, como também que ele imitava minha pose e minha expressão facial com perfeição. Engoli em seco e deixei meus olhos percorrerem lentamente seu corpo, enquanto me esforçava para ocultar a batida rápida de meu pulso e seus olhos igualmente me examinavam. Quando vi piscar os olhos, compreendi que eu acabara de piscar, e ao levantar os braços e dobrá-los sobre o peito, ele fez o mesmo, lentamente. Era enlouquecedor. Pior do que isso. Pois, quando eu mal movi os lábios, ele mal movia os lábios. Descobri que não tinha palavras e que não conseguiria palavras para enfrentá-lo e fazê-lo parar. E o tempo todo havia aquela altura, aqueles olhos negros e profundos, aquela poderosa atenção que era obviamente pura zombaria, mas que mesmo assim me envolvia. Ele era o vampiro. Eu parecia o espelho. Espertinho. Disse-lhe rapidamente, desesperado e obviamente ele ecoou esta palavra tão depressa quanto a pronunciei. E, enlouquecido como estava, mais por isso do que pelo resto, me vi abrindo um pequeno sorriso, desafiando o suor que brotava de cada poro e o violento tremor de minhas pernas. Ele também sorriu, mas seu olhar possuía uma ferocidade animal, diferente da minha, e o sorriso pareceu sinistro em seu reles mecanismo. Dei um passo à frente e ele fez o mesmo. Quando parei de súbito, fitando-o, ele me imitou. Mas depois levantou o braço direito lentamente, muito lentamente, apesar do meu continuar abaixado. E cerrando o punho, bateu rapidamente no peito para zombar das batidas do meu coração. Soltou uma gargalhada. Jogou a cabeça para trás, mostrando a presa, e a risada pareceu encher a rua. Senti repugnância por ele. Totalmente. Pretende me atacar? Perguntei para obter uma única resposta. Palavras sarcasticamente emudecidas. Velhaco. Disse rispidamente. Bufão. Esta palavra o fez parar. Morreu em seus lábios quando ia pronunciá-la e seu rosto se fechou. Agi por impulso. Dei-lhe as costas e comecei a me afastar. Talvez para fazer com que me seguisse e perguntasse quem era. Mas em um movimento tão rápido que certamente não poderia perceber, surgiu à minha frente, como se tivesse se materializado ali. Novamente dei-lhe as costas, simplesmente para vê-lo de novo sob o lampião, o movimento de seus cabelos escuros e anelados como o único indicador de que tinha realmente se mexido. Estive à sua procura. Vim a Paris para encontrá-lo. Forcei-me a dizer as palavras, vendo que ele não as repetia nem se movia. Ficou simplesmente parado me olhando. Então se aproximou lentamente, com graça, e vi que seu corpo e suas maneiras tinham tornado a possuí-lo. Estendendo a mão como se pretendesse pedir a minha, empurrou-me subitamente para trás, fazendo com que eu perdesse o equilíbrio. Ao me aprumar, apoiado na parede úmida, pude sentir a camisa ensopada e grudada na pele. E quando me voltei para enfrentá-lo, ele me derrubou. Gostaria de poder descrever sua força. Você compreenderia se eu o atacasse, dando-lhe um soco seco com um braço que jamais viu se mover em sua direção. Mas algo em mim disse, mostre-lhe seu próprio poder. E levantei-me depressa, tentando pegá-lo com as duas mãos. Mas golpeei a noite vazia que rodopiava sob o lampião, e fiquei parado olhando à minha volta, sozinho, como um perfeito tolo. Aquilo era uma espécie de teste. Compreendi-o, então, apesar de conscientemente prestar atenção na rua escura, nos vãos das portas, em qualquer lugar onde ele pudesse ter se escondido. Não queria participar desta prova, mas não sabia como sair dela. E pensava em algum modo de, desdenhosamente, deixar isto claro quando ele apareceu de novo, me acertando e me lançando nos paralelepípedos onde havia caído antes. Senti sua bota golpeando meus quadris. Enfurecido, agarrei-lhe a perna, mal acreditando ter apalpado pano e osso. Tombou sobre a parede em frente e soltou um rugido de incontida raiva. O que houve depois foi pura confusão. Segurei aquela perna com força, apesar da bota tentar me chutar. Em certo momento, depois dele ficar por cima e se livrar de mim, fui erguido no ar por mãos fortes. Posso perfeitamente imaginar o que teria acontecido. Teria me lançado a muitos metros dali. Era suficientemente forte para tanto. Exaurido, bastante machucado, eu perderia a consciência. Mesmo naquela confusão, fiquei violentamente perturbado por não saber se podia perder a consciência. Mas isto nunca foi testado. Pois, confuso como estava, tenho certeza de que alguém mais se colocou entre nós. Alguém que lutou com ele decididamente, forçando-o a soltar sua presa. Quando ergui os olhos, estava na rua. E por um breve instante vi dois vultos, como o relampejo de uma imagem quando se fecha o olho. Depois, tudo se transformou em um turbilhão de roupas pretas, uma bota batendo nas pedras, e a noite ficou vazia. Sentei-me, ofegante, com o suor escorrendo pelo rosto, olhando primeiro ao meu redor, finalmente para a estreita faixa de céu pálido. Aos poucos, e só porque meu olhar estava inteiramente concentrado, um vulto emergiu da escuridão da parede. Agachado nas pedras salientes da soleira, moveu-se de modo a me deixar ver o levíssimo reflexo da luz no cabelo, e depois a face branca severa, um rosto estranho, mais largo e menos encovado que o do outro. Um olhar grande, olho preto que me envolvia com força. Um suspiro saiu de seus lábios, apesar de aparentemente não se moverem. Você está bem? Estava mais do que bem. Estava de pé, pronto para atacar. Mas o vulto continuou agachado, como se fizesse parte da parede. Podia ver uma mão se mexendo no que parecia um bolso de colete. Surgiu uma carta, branca, como os dedos que a estendiu para mim. Não fiz menção de pegá-la. Venha até nós, amanhã à noite. Disse aquele mesmo murmúrio na face calma e inexpressiva que ainda expunha apenas um olho à luz. Não lhe farei mal, disse. Nem aquele outro. Não permitirei. Sua mão fez aquela coisa que os vampiros podem provocar, isto é, pareceu deixar seu corpo no escuro para colocar a carta em minha mão, a tinta púrpura imediatamente cintilando sob a luz. E o vulto escalando a parede como um gato. Desapareceu depressa entre as telhas do sótão. Sabia que agora estava sozinho, podia senti-lo. E a batida de meu coração parecia encher a ruazinha deserta enquanto eu permanecia sob o lampião, lendo a carta. Conhecia bem o endereço, pois já tinha ido mais de uma vez aos teatros daquela rua. Mas o nome do lugar era surpreendente. Teatro dos Vampiros. E a hora marcada, 9 da noite. Virei o papel e descobri um bilhete. Traga a pequena beldade consigo. Serão extremamente bem recebidos. Armand. Não havia a menor dúvida. O vulto que me entregara aquilo havia escrito a nota, e eu tinha pouquíssimo tempo para chegar ao hotel e contar tudo a Cláudia, antes do amanhecer. Saí correndo tão depressa que as pessoas nem percebiam realmente a sombra que nelas roçava quando eu passava. O Teatro dos Vampiros exigia convite, e na noite seguinte o porteiro examinou meu cartão enquanto a chuva caía suavemente à nossa volta, sobre o casal parado na bilheteria fechada, nos cartazes amassados mostrando vampiros vulgares de braços abertos e mantos que lembravam asas de morcegos prontos para se fecharem sobre os ombros desnudos de uma vítima mortal. Nos casais, que se acotovelavam no saguão abarrotado, onde facilmente percebi que a multidão era toda humana. Não havia vampiros entre eles, nem mesmo o rapaz que finalmente nos admitiu naquele tumulto de conversas, onde mãos femininas, em luvas de lã úmida, mexiam em chapéus de feltro e cachos de cabelo molhados. Procurei sombras em excitação febril. Tínhamos nos alimentado cedo, apenas para que na agitada rua do teatro nossa pele não parecesse branca demais ou nossos olhos muito translúcidos. e o gosto do sangue que eu não tivera tempo de saborear me causara mal-estar. Aquela não era uma noite para matar. Deveria ser uma noite de revelações, independente de seu final. Tinha certeza. Ali estávamos entre a massa totalmente humana, as portas agora se abrindo para um auditório. Um rapaz se aproximando de nós, acenando, apontando as escadas por sobre os ombros da multidão. Recebemos um dos melhores camarotes da casa, e mesmo que o sangue não tivesse colorido inteiramente minha pele nem transformado Cláudia, que vinha em meus braços, numa criança humana, o porteiro não pareceu notar nada, ou, se o fez, não se importou. Na verdade, sorriu com muita presteza ao abrir para nós a cortina que protegia duas cadeiras em frente a uma grade de metal. Acredita que tem escravos humanos? Murmurou Cláudia. Mas Lestat nunca confiou em escravos humanos? Respondi. Vi os lugares se encherem, vi os chapéus maravilhosamente floridos navegando a meus pés entre filas de cadeiras de seda. Os ombros brancos reluziam na curva do balcão que se estendia ao nosso lado. Diamantes cintilavam sob as luzes de gás. Lembre-se, seja um pouco discreto. O murmúrio de Cláudia saiu de sua cabeça loura inclinada. Você é um cavaleiro? As luzes começaram a se apagar, primeiro no balcão, depois pelas paredes da plateia. Um grupo de músicos entrara no fosso sob o palco. E aos pés da comprida cortina de veludo verde, o gás piscou. Depois se tornou mais claro, e o público desapareceu como que envolvido por uma nuvem cinza na qual apenas os diamantes reluziam nos pulsos, pescoços e dedos. E um sussurro desceu como uma névoa até que todo o som resumiu-se em uma única tosse persistente. Depois o silêncio. E a batida lenta e ritmada de um tamborim juntando-se a este. Havia a melodia suave de uma flauta de madeira que parecia unir o tilintar duro e metálico dos sinos do tamborim, produzindo uma melodia assombrosa e som medieval. E a flauta cresceu, naquela melodia, algo melancólico, triste. Tinha um encanto, a música, e a plateia inteira parecia apaziguada e unida por ela. Como se a música daquela flauta fosse um cordão luminoso a desenrolar-se lentamente na escuridão. Nem mesmo o erguer das cortinas quebrou o silêncio. As luzes brilharam e pareceu que o palco não era um palco, mas densa floresta, a luz cintilando nos troncos ásperos das árvores e nos galhos cheios de folhas, sob um arco de escuridão. E por entre as árvores podia-se ver algo que parecia o branco de pedra de um rio, e acima dele, mais além, as reluzentes águas do próprio rio, todo este mundo tridimensional criado numa pintura sob fina tela de seda que tremia em um movimento leve, suave. Uma salva de palmas quebrou a ilusão, conseguindo partidários em todos os pontos da plateia até atingir seu breve crescendo e morrer. Um vulto escuro e drapejado movia-se no palco, de uma a outra árvore, tão depressa que, ao penetrar na luz, pareceu ter surgido por mágica. Um dos braços escapava do manto exibindo uma foice de prata, e outro segurava uma máscara em fino bastão, em frente ao rosto invisível, a máscara que representava o radiante semblante da morte, uma caveira pintada. Houve murmúrios na plateia. Era a morte, em pé frente à plateia, a foice erguida. A morte na orla de uma floresta escura. E algo em mim reagia como público, não com medo, mas de modo humano, à magia daquele frágil cenário, ao mistério do mundo ali mostrado, o mundo no qual aquele vulto se movia com seu manto negro e revolto, mostrando-se ao público com a graça de uma imensa pantera e provocando aqueles suspiros, aqueles sussurros e aqueles murmúrios reverentes. E agora, atrás do vulto, cujos gestos pareciam ter um poder de atração igual ao do ritmo da música segundo a qual se movia, surgiam outras figuras. Primeiro uma velha, muito arqueada e recurvada, seu cabelo grisalho lembrando o musgo, seus braços sob o peso de uma grande cesta de flores, seus passos trôpegos arranhavam o palco e sua cabeça cambaleava ao ritmo da música e dos passos rápidos da morte. Então, ao pousar os olhos no vulto, ela recuou, apoiando lentamente a cesta no chão, erguendo as mãos numa prece. Estava cansada. Agora sua cabeça pendia para as mãos, como se dormisse, e a velha se acercou da morte, suplicante. Mas quando se aproximou, a morte abaixou-se para olhar diretamente seu rosto, que para nós não passava de uma sombra sob os cabelos, e depois recuou, agitando a mão como se quisesse refrescar o ar. Gargalhadas indecisas irromperam na plateia, mas quando a velha se levantou e seguiu a morte, os risos cessaram. A música acompanhou a corrida, a velha perseguindo a morte pelo palco, até que esta finalmente desapareceu na escuridão de um tronco de árvore, ocultando a face mascarada sob a asa, como um pássaro. E a velha, perdida, derrotada, pegou seu cesto enquanto a música se suavizava e diminuía de velocidade, acompanhando seus passos, levando-a para fora da cena. Não gostei daquilo. Não gostei das risadas. Agora podia ver outras personagens se movendo. A música orquestrando seus gestos, aleijados com muletas e mendigos com farrapos cinzas, todos tentando agarrar a morte, que rodopiava, escapando de um, com o súbito jogo dos quadris, esquivando-se de outro, com um gesto efeminado de desagrado, finalmente despedindo-se de todos num jogo afetado de zanga e tédio. Notei então que a mão lânguida e branca que fazia aqueles volteios não estava pintada. Era a mão de um vampiro que provocava riso no público. A mão de um vampiro que erguia agora a caveira sorridente, num palco finalmente vazio, como se soltasse um bocejo. Então este vampiro, segurando ainda a máscara sobre o rosto, adotou soberbamente a atitude de descansar o corpo numa árvore pintada, como se adormecesse suavemente. A música gorjeou como pássaros, murmurou como as águas, e o refletor que o envolvia num poço amarelo foi diminuindo e se apagando à medida em que adormecia. Outro refletor salpicou o cenário, parecendo derretê-lo, para mostrar uma jovem parada sozinha no fundo do palco. Era majestosamente alta e parecia emoldurada por um manto de cabelos dourados. Pude sentir o frêmito da plateia quando ela dava a impressão de se debater na luz, a floresta erguendo-se à sua volta, de modo que parecia perdida entre as árvores. Estava perdida, e não era um vampiro. As manchas de sua blusa simplesmente não eram falsas e nada tocara seu rosto perfeito, que agora fitava a luz assustado, tão belo e finamente cinzelado quanto uma virgem de mármore, com aquele cabelo servindo de véu aureolado. Não conseguia ver na luz, apesar de todos poderem vê-la. E o gemido que escapou de seus lábios ao se debater pareceu se misturar à canção suave e romântica da flauta, que era um tributo àquela beleza. O vulto da morte acordou, piscando em sua luz pálida. Voltou-se para vê-la como a plateia a vira, e ergueu a mão, livre numa reverência, admirado. O espocar de risadas morreu antes de se tornar real. Ela era bela demais, com seus olhos cinzentos muito assustados. A representação era perfeita demais. E então a caveira foi subitamente lançada para a coxia, e a morte exibiu ao público uma radiante face branca, suas mãos apressadas ajeitando os belos cabelos pretos, alisando o colete, escovando uma poeira imaginária das lapelas. A morte apaixonada. E houve palmas para o semblante luminoso, para as faces reluzentes, para os brilhantes olhos pretos, como se tudo não passasse de ilusão magistral, quando na verdade era simplesmente, com certeza, a face de um vampiro, o vampiro que havia me encurralado no Quartier Latin. Aquele vampiro furtivo e radiante, fortemente iluminado pelo refletor amarelo. Minha mão procurou a de Cláudia no escuro e apertou-a com força. Mas ela continuou quieta, embevecida. A floresta do palco, onde a moça desamparada fitava as gargalhadas às cegas, dividiu-se em duas partes, que se afastavam do centro, permitindo que o vampiro se aproximasse da jovem. E ela, que havia se dirigido para a beira do palco, viu-o subitamente e parou, soltando um gemido infantil. Na verdade, parecia-se muito com uma criança, apesar de já ser uma mulher adulta. Somente uma leve ruga na carne tenra dos olhos traía sua idade, Seu busto, apesar de pequeno, era maravilhosamente moldado pela blusa, e seus quadris, apesar de estreitos, davam à saia comprida e empoeirada uma angulosidade sensual. Quando se afastou do vampiro, vi lágrimas em seus olhos iguais ao vidro que cintila na luz, e senti minha alma contrair-se temendo por ela e sentindo saudades. Sua beleza me cortava o coração. Atrás dela, várias caveiras pintadas moveram-se subitamente contra o negrume, vultos vestidos de preto que carregavam máscaras, deixando aparecer apenas mãos brancas que seguravam a ponta de uma capa ou as pregas de uma saia. Ali havia mulheres vampiro, misturando-se a homens na direção da vítima. Agora todos eles, um a um, jogaram fora as máscaras que se amontoaram numa engenhosa pilha, os bastões, qual ossos, as caveiras sorrindo para a escuridão do teto. E ali estavam sete vampiros, três dos quais mulheres, seus seios brancos reluzindo nos corpetes pretos e justos das vestes, suas faces luminosas, seus olhos escuros sob cachos de cabelo preto. Absolutamente lindas, parecendo deslizar juntas para aquela figura humana rosada, ainda que pálidas e frias em comparação com os cabelos absolutamente dourados, aquela pele rosa. Podia-se ouvir a respiração da plateia, os suspiros contidos e suaves. Era um espetáculo. Aquele círculo de faces brancas fechando-se cada vez mais, e aquele personagem principal, aquele cavaleiro da morte, voltando-se agora para o público com as mãos cruzadas sobre o coração, a cabeça inclinada pelo desejo despertando simpatias. Não era ela irresistível? Um murmúrio de risadas de apoio e de suspiros. Mas foi ela quem quebrou o silêncio mágico. Não quero morrer, sussurrou. Sua voz era um sino. Você é a morte, respondeu ele. E de sua volta veio o murmúrio. Morte. Ela se voltou, agitando os cabelos e fazendo-os parecer um verdadeiro banho de ouro, uma coisa rica e viva sobre a poeira de seus trajes pobres. Socorro! Pediu em voz baixa, como se tivesse medo até de levantar a voz. Alguém! Disse para a multidão que ela sabia deveria estar lá. Uma risada macia escapou de Cláudia. A moça no palco mal compreendia onde estava, o que acontecia, mas sabia infinitamente mais do que aquele bando de pessoas que admiravam boquiabertos. Não quero morrer, não quero! Sua voz delicada se calou, os olhos fixos no vampiro-chefe, alto e malévolo. Aquele demônio ardiloso que agora saía do círculo e se dirigia para ela. Todos morremos? Ele retrucou. A única coisa que se compartilha com todos os mortais é a morte. Suas mãos apontaram a orquestra. Os ossos distantes do balcão, os camarotes. Não, protestou ela incrédula. Tenho tantos anos, tantos. Sua voz era suave e saltitante em sua dor. Tornava-a irresistível, assim como o movimento de seu colo desnudo e da mão que flutuava. Anos, disse o vampiro mestre. Como sabe que ainda tem muitos anos, a morte não respeita idades. Já pode haver uma doença em seu corpo, corroendo-a por dentro, ou por fora. Um homem pode estar à sua espera para matá-la apenas por seus cabelos louros. E seus dedos se estenderam para tocá-la, o som de sua voz profunda e sobrenatural ecoando. Preciso lhe dizer o que o destino pode preparar para você? Não me importo. Não tenho medo. Ela protestou, sua voz de clarim tão frágil junto à dele. Aceitarei minha sorte. E se sua sorte for viver, viver por muitos anos, qual seria sua herança? A imagem corcunda e desdentada da velhice? Agora ele erguia os cabelos dela e expunha sua garganta pálida, e lentamente puxou o cordão de sua blusa. O tecido barato cedeu. As mangas escorregaram de seus ombros estreitos e rosados. Ela prendeu a blusa e ele só pôde agarrar seus pulsos e afastá-los com força. A plateia suspirou em uníssono, as mulheres por trás dos binóculos, os homens inclinando-se nas cadeiras. Podia ver o pano caindo, a pele pálida e imaculada pulsando com seu coração e os minúsculos mamilos deixando a roupa escorregar precariamente, o vampiro segurando-a com força pelo pulso, as lágrimas cobrindo suas faces, envergonhadas, seus dentes mordendo a carne dos lábios. Assim agora é rósea e lisa. Com o tempo esta carne se tornará cinza e enrugada, disse ele. Deixe-me viver, por favor, ela implorou, virando o rosto. Não me importo, não faz mal. Mas então, por que se importar de morrer agora? Se estas coisas não a amedrontam, estes horrores? Ela sacudiu a cabeça, perplexa, confusa, desamparada. Sentia a raiva em minhas veias, tão nítida quanto a paixão. Com a cabeça baixa, ela tinha toda a responsabilidade de defender a vida. E era injusto, monstruosamente injusto, que devesse argumentar logicamente com ele, por uma coisa que era óbvia, sagrada e tão lindamente personificada por ela. Mas o vampiro deixou-a sem voz. Fez seu estonteante instinto parecer mesquinho, confuso. Sentia-se que ela morria por dentro, se enfraquecia, e eu o odiei. Sua blusa escorregou até a cintura. Um murmúrio percorreu a plateia, excitada, quando seus seios pequenos e redondos ficaram expostos. Ela tentou libertar o pulso, mas ele a segurou com força. E suponha que a deixemos partir. Suponha que o ceifador inflexível tenha um coração que possa resistir à sua beleza. Em quem depositaria sua paixão? Escolheria uma pessoa para nós? Uma pessoa para ficar aqui e sofrer como você agora? Apontou para a plateia. A confusão da jovem era terrível. Tem uma irmã? Uma mãe? Uma filha? Não, ela ofegou. Não, balançando os cabelos. Tem certeza de que ninguém poderia ocupar seu lugar? Uma amiga? Escolha! Não posso, não iria. Ela se contorceu presa a ele. Os vampiros em volta olhavam, quietos, rostos sem revelar qualquer emoção, como se a carne sobrenatural de seus rostos compusessem verdadeiras máscaras. Pode fazer isto? Escarneceu ele. E eu sabia que se ela pudesse, ele simplesmente a condenaria. Diria que era tão má quanto ele por causar a morte de alguém, que ela merecia seu destino. A morte espreita em toda parte. Agora ele suspirava, como se sentindo repentinamente frustrado. A plateia não podia perceber, mas eu sim. Vi os músculos de seu rosto macio se retesarem. Tentava forçá-la a encará-lo, mas ela afastava, desesperada e confiante, o olhar. No ar quente sentia a poeira e o perfume de sua pele, ouvia o palpitar de seu coração. Morte inconsciente? O destino de todos os mortais. Ele se aproximou mais dela, resmungando, entediado, mas persistente. Mas nós somos a morte consciente. Isto a transforma em uma noiva. Sabe o que significa ser amada pela morte? Ele simplesmente a beijou na face, na marca brilhante de suas lágrimas. Sabe o que significa a morte saber seu nome? Ela o olhava cheia de terror. E então seus olhos pareceram se embaçar. Seus lábios se relaxaram. Via atrás dele o vulto de outro vampiro que emergia lentamente das sombras. Durante muito tempo ele permanecera fora do grupo, as mãos cruzadas, os olhos grandes e pretos, muito calmos. Sua atitude não era de desejo, não parecia extasiado. Mas agora ela o encarava, e sua dor a banhava numa luz de beleza, uma luz que a tornava irresistivelmente atraente. Era isto que prendia o público boquiaberto, esta dor terrível. Eu podia sentir sua pele, sentir os seios pequenos e pontudos, sentir meus braços acariciando-a. Fechei os olhos e visualizei-a inteira na minha escuridão. Era isso que sentiam todos que a cercavam, aquela comunidade de vampiros. Ela não tinha chance. Erguendo os olhos de novo, eu a vi tremendo a luz enfumaçada dos refletores do chão. Vi suas lágrimas rolando como ouro, enquanto do vampiro, que se mantinha afastado, vieram as palavras. Sem dor. Eu via que o primeiro vampiro bufava, mas ninguém mais o percebia. Só via um rosto infantil e macio da moça, aqueles lábios entreabertos, perdidos num sonho inocente ao fitar o vampiro distante. Só ouviam sua voz suave repetir com ele. Sem dor? Sua beleza é um presente para nós. A voz vibrante encheu a casa sem esforço, parecendo deter a crescente onda de excitação. Leve, quase imperceptível, sua mão se moveu. Outro vampiro recuava, transformando-se numa daquelas caras brancas e pacientes cujo desejo e equanimidade pareciam estranhamente uma coisa só. E lenta, graciosamente, o segundo vampiro se aproximou dela. Estava lânguida, esquecida de sua nudez, as pálpebras estremecendo, um suspiro escapando dos lábios tenros. Sem dor, ela sentiu. Eu mal podia suportar aquilo, vê-la se entregar a ele, vê-la morrer agora, sob seu poder de vampiro. Queria gritar por ela, quebrar o encanto. Eu a desejava. Desejava ao vê-lo chegar-se a ela, estendendo a mão para o fecho aberto da blusa enquanto ela se inclinava em sua direção. A cabeça baixa, o pano preto escorregando pelos quadris, sobre o brilho dourado do cabelo entre as pernas. Corpo de criança, aquele anel delicado, a saia caindo a seus pés. E o vampiro abriu os braços. De costas para as luzes, seu cabelo moreno parecendo tremer quando o ouro dos cabelos dela caiu sobre sua capa preta. Sem dor. Sem dor. Balbuciava ele. E ela se entregava totalmente. E agora, virando-a lentamente para um lado em que todos eles pudessem ver sua face serena, ele a ergueu, suas costas se curvando enquanto seu seio tocava os botões dele e seus braços pálidos contornavam-lhe o pescoço. A jovem se enrijeceu e gritou quando ele afundou os dentes. E o rosto dela voltou à calma enquanto o teatro escuro reverberava compartilhando a paixão. A mão branca do vampiro brilhou em suas nádegas rosadas. Ele a levantou do assoalho ao bebê, o colo da moça reluzindo contra sua face branca. Senti-me fraco, tonto, o desejo de se acendendo em mim, disparando meu coração, minhas veias. Senti minhas mãos agarrarem as grades de metal do camarote, cada vez mais forte, até o ferro ranger nas juntas. E aquele som baixo e entristecedor, que nenhum daqueles mortais poderia perceber, de algum modo me trouxe de volta para o local sólido, palpável, onde verdadeiramente me encontrava. Baixei a cabeça, queria fechar os olhos. O ar parecia perfumado com sua pele salgada, próxima, quente e doce. Os outros vampiros se acercaram. A mão branca que a segurava com força estremeceu e o vampiro ruivo a largou, virando-a, ajeitando-a, a cabeça pendendo ao ser deixada. Uma das mulheres, vampiro, incrivelmente bela, surgiu a seu lado, embalando-a, afagando-a, ao se inclinar para beber. Agora todos a cercavam, passando-a de mão em mão, ante a plateia enfeitiçada, a cabeça dela jogada sobre o ombro de um vampiro homem, seu pescoço tão atraente quanto as nádegas pequenas, a pele imaculada de suas coxas esguias, ou as curvas macias atrás de seus joelhos dobrados. Reclinei-me na cadeira, minha boca cheia do gosto dela, minhas veias em turbilhão. E num canto de meu olho estava aquele vampiro de cabelo moreno que a havia conquistado, distante como antes, seus olhos negros parecendo buscar-me na escuridão, fixando-se em mim por entre as correntes de ar quente. Um a um, os vampiros foram se retirando. A floresta pintada recuou, voltando silenciosamente para seu lugar, até que a moça, fraca e muito branca, jazesse nua naquele bosque misterioso, aninhada na seda de um esquife preto, como se estivesse no chão da própria floresta. E a música tinha recomeçado, frenética, aumentando conforme as luzes diminuíam. Todos os vampiros haviam partido, menos o primeiro, que erguia foice e máscara das sombras, e se agachou junto à moça adormecida, enquanto as luzes esmoreciam, e somente a música tinha poder e força na escuridão crescente. Então, ela morreu. Por um momento, a plateia inteira ficou em absoluto silêncio. Então começaram aplausos e espaços que de repente reuniu todos que nos cercavam. As luzes se acenderam nas arandelas das paredes e as cabeças se voltaram umas para as outras, como as conversas irrompendo em toda a parte. Uma mulher se levantando do meio de uma fila para puxar rispidamente sua estola de raposa da cadeira, apesar de ninguém abrir caminho. Alguém saindo rapidamente para a passagem atapetada, e a massa toda procurou a saída, como que movida por um único impulso. O zumbido transformou-se no velho murmúrio da multidão sofisticada e perfumada que lotara o saguão e o fosso do teatro. O encanto fora quebrado. As portas se abriam para o ar fragante, para o ruído das patas dos cavalos, para as vozes chamando táxis. Lá embaixo, no mar de cadeiras ligeiramente desarrumadas, uma luva branca brilhava numa almofada de seda verde. Continuei olhando, escutando, com uma das mãos protegendo meu rosto, para que ninguém me visse, meu cotovelo apoiado na grade, a paixão persistindo em mim, o gosto da moça nos lábios. Era como se, apesar do cheiro da chuva, seu perfume ainda permanecesse no ar, e no teatro vazio podia ouvir a vibração de meu peito palpitante. Respirei fundo, sentindo o cheiro da chuva e olhei de relance para Cláudia, sentada em infinita calma, a mão enluvada no colo. Senti um gosto amargo na boca, e confusão. Então vi um porteiro solitário percorrendo a passagem lá embaixo, catando os programas amassados que recobriam o tapete. Sabia que minha dor, aquela confusão, aquela paixão cega que só me permitia uma lentidão teimosa, desapareceriam se descesse até um daqueles arcos cortinados, o arrastasse para a escuridão e o possuísse da mesma forma que a jovem fora possuída. Queria fazer isto, e não queria nada. Cláudia falou bem perto do meu ouvido. Paciência, Lui. Paciência. Abri os olhos. Havia alguém próximo, quase fora de meu campo de visão. Alguém que tinha superado minha audição, minha aguda expectativa, que penetrara como uma antena afiada em minha própria perturbação. Ao menos foi o que pensei. Mas lá estava ele, silencioso, no umbral, cortinado do camarote, aquele vampiro ruivo, aquele que se destacara, parado na escada apertada, nos olhando. Então tive certeza de que era, como suspeitava, o vampiro que me dera o convite para a representação. Arman.